esta luz. Tá convocado com direito do seu nome na primeira lista. Jesus te chamando, vendo quantas almas mais conquista a vista. A visão do inimigo destruindo vidas. Eu peguei o meu binóculo e observo pessoas torturadas pelo crack, em outras celas possuídas pelo baque. Veja as táticas do inimigo como vício, destruindo vidas, colocando um ofício. Corrente de mentira, expansão de ira. Cuidado pra não pisar nenhuma armadilha. É o tipo de batalha que eu vivo no dia a dia, onde de um lado vi o exército de Cristo avançando, do outro o inimigo estrategiando seus planos, sem ligar pra quantos soldados estão sobrando. Irmãos, não vire as costas, avisa o Satanás. Disfarçado, interno e gravata, rodeado por guarda-costa. Ei, ele não gosta, sabendo que tá sendo observado, perdendo a noção do espaço. O chato é que muitos soldados nossos ficaram na lama, não respondeu ao walkie-talkie, mesmo sabendo que é Cristo que chama. Depois não reclama quando for interrogado, sapateado e como muito vi esculachados. Deus manda suas tropas pela fronteira, sabendo que o inimigo tá destruindo barreiras. De nove tons eu vou com uma farda trucada, carregando a espada. Fico feliz de saber que muitos estão descendo as águas, liderado por Jesus. A infantaria não para. Hey, a infantaria não para. Oh. Deus disse, haja luz. E a seus guerreiros ouve. Deus disse, haja luz. E as suas vidas ouve. Deus disse, haja luz. E as suas almas ouve. Deus disse, haja luz. E ouve luz. Deus disse, haja luz. E as seus guerreiros ouve. E as suas vidas ouve, Deus disse, haja luz. E as suas almas ouve, Deus disse, haja luz. Hey, e ouve luz. Desarme as tendas, vamos atacar, não pode vacilar. Tem que vigiar, pois há um inimigo sempre a rodear. Feliz não está, sabendo que mais da metade da sua tropa foi derrotada. Fiquem em seus postos, agora ele sabe que tá perdendo e atacando com gosto. Antes tava bom, mas agora é o oposto. Avante tropas, mas sem tinta no rosto. Vai sempre de cara limpa para enfrentar o monstro. Onde tem lado que tá sendo atacado, nem tá percebendo. Vi Jesus com a espada levantada, direcionando o outro lado, só tomando tempo ao favor do vento. Foi quando olhei para cima, inclinei os meus ouvidos, ouvi a inspiração chegar em minha mente. Rimas e rimas para as tropas levantar, pois conscientizado eles já sabem que esta batalha não vai ser fácil. Por causa do orgulho estamos perdendo muitos soldados. Não escutaram o comandante, que nas tentações do inimigo tem que dar um passo à frente. Espero que se lembre que sem o capitão essa guerra você não vence. Se estiver desarmado o inimigo te rende, matando aos poucos sem dó. E eu tô nem aí, se o meu Jesus mandou o outro lado, eu vou destruir. E vou conseguir acompanhado pelo Espírito Santo do Onipotente, com a guerra bem perto do fim. Eu, hey, peregrino, essa batalha tá pra mim. Essa batalha tá pra mim. Hey, tá pra mim. Deus disse, haja luz. E a seus guerreiros ouve. Deus disse, haja luz. E as suas vidas ouve. Deus disse, haja luz. E as suas almas ouve. Deus disse, haja luz. Hey, e ouve luz. Deus disse, haja luz. E a seus guerreiros ouve. Deus disse, haja luz. E as suas vidas ouve. Deus disse, haja luz. E as suas almas ouve. Deus disse, haja luz. Nas mãos de Jesus havia um grande mapa, pois quem olhar pra ele vai em frente e não para. Bem-aventurado aqueles que leem ou que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo do Apocalipse, aonde o inimigo achou que tava ganhando, mas veio meu rei colocando em prática seus planos. Sirineus, operações especiais de Jesus, ungindo os guerreiros da luz, nem ligando pro que veio, falando em língua sem receio. Marca na testa, olhei pra cima, viu reforço chegando, 4 anjos indo para os 4 cantos do mundo. Do lado de Deus, 144 mil escolhidos nos observando. Não apenas mais um pecador arrependido. Tremi as pernas, comecei a orar, ergui as mãos, me levantei e continuei a derrubar. Homens buscando a morte já não tinham perdão. Gafanhotos famintos detonando o resto da nação. Selo que Deus faz é uma coisa de primeira. Por cima de nós passando a esquadrilha, 7 anjos com 7 trombetas. Foi quando ganhamos abas das mãos pra louvar. Que grande e maravilhosas são suas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos, Rei dos Santos. dançava comigo. Até quando sonhava mostrando pra mim a queda da Babilônia. Acordados estamos na última reta, avistamos Satanás na frente dele, o falso profeta. Eu sou um soldado condecorado por ter vencido batalha minha vida inteira na boca dele. O ataque de uma flor.